this night she was up. Já pode, pronto, no ponto de espera, ajuste pro 2. Eu sou astronauta 5, que está com vocês, a transformadora 902. Direita, 4-3-0. Corona 0903, autorizado por substituição do Edson Porto Alcoa, chama o táxi. 3, contato com a Rafael Alto, contato 390, por favor, e a Gleda. Ok, 2000, direto ao Gleda, 390. Pronto, Вы хорошо хорошо машина станции, вы сюда проезжали на Сантераком и вы чего-то уже. Thank you. 4-3, chama o controle 120, pessoal. Controle 120, geral 9970, continua a aproximação, aguarde pista livre. Geral 9970. Aguarde. Geral 9970, aciona 5242, controle 120, decimal 8. Eu estou com o salvador 1-0-1-2. General 9972, por quê? Passa quanto, General 9973? General 9972, presidente de Fortaleza. Via Rádio do Sono, 3199-3330. Decola pistão 0, curva esquerda, restrição da mão, transição forti, retira 5256, controle 9028. 7, copiar, tá, autorizando, tá, ponto de cara, via Tátil e Índia, no ponto de cara, chininho. Reporte pronto, ajuste no 2. Tá, Tátil e Índia, no ponto de cara, só a ponto 3, no ponto de cara. Como 649, no sol 25, ele vai direito, via 764, não tem escuta, alto e a parte 152. Via parte de alto, chamando de leite. Coluna 649, via Juliette, portão 04. Variável 049. 3597, decolar 2202, controle Salvador, 120218. Decolamos, senhor, com o pé da bomba. Que legal, não vai ser 2, contato na Nova Bosa, 2000, volta 3, 3. Via Mão para o 330, Federal 9973. Poderia me voar da presente código? Eu respondo, 9973. Código, Federal 9973. Autorizado, código, Federal 9973. Chicago 9073, copia. Recife, autorizado, bloqueio do número 7. Nível 330, decola pistão 0, curva esquerda. Deixa que saia da pouca transição Aracaju. Aciona 5255. Controle 120, desce a 8. Para o táxi com 110 a bordo, bloqueia 3 horas e 1 apenas com